juízo ele só critica. E assim tribunal negro inicia. Com ideias positivas e abusando na rima. Se liga aí, mano, só se for agora. É, a nossa vida não é fácil. Faça sua escolha e descubra o culpado. É difícil, eu tô ligado. Tá ligado no quê? Concordo com você, a vida não é fácil. Subindo, descendo, sempre enrolado. O Brasil, um país dos descamisados, aonde o luxo é lixo e não é colhido, e apodrece de riquezas governantes do país. Mas esse lance já caducou. Qual o pobre que não se tocou? Somos pilantrados, se ligou? Cambaleando de bique, já de cabeça branca. A gente dança ao mesmo tempo, segura a criança. Quem segurou já dançou, ficou louco, desandou. E assim eu já estou. Tô bem louco no Brasil, eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil, eu tô bem louco. Quem não tá louco? Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Quem não tá louco? Aqui não se cria, tudo se copia. Você vê tudo isso no seu dia a dia. Derivados de anemia, de produtos estragados. Brasileiro, um qualquer enlatado. Engravatado, almofadinha, é de pior do que carniça. E tem gente que aplaude o rei da hipocrisia. E assim segue a barca furada que logo vai afundar na sua última remada. A gente que luta e segura o rojão. E bem louco já está o povão. De um lado pedindo revolução, por outro lado alguns já estão cantando assim. Tô bem louco no Brasil, eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil, eu tô bem louco. Quem não tá louco? Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Extremo, caixão e vela preta, pão no lado, na quebrada, predomina a consciência e pedimos a Deus guardar os marmiteiros. Se a marmita azedar, vai ser rambo de inteiro. Pelo contrário do que Deus falou, favela é maloqueiro. É aqui que se esconde o verdadeiro brasileiro. Temos tudo o que queremos, valorizamos o que temos. E fale quem quiser, pode crer qual que é. Mas falar de miséria atrai mais dizendo. E é por isso que nós mudamos. Repleto de sentido como nunca ninguém viu. Estamos também nós, bem louco no Brasil. Tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco. Quem não tá louco? Aí! Um dia eu vi na televisão o presidente falar que o Brasil é um país de glórias. Realmente eu concordo com ele, tá ligado? Inclusive tem a dona Glória, minha vizinha, a velha desandada no cannabis. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco. Quem não tá louco? Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco. É no Brasil. É no Brasil. É no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil. Eu tô bem louco no Brasil.